Bom, vamos lá então começar. Bora lá. Ok. Bem-vindos a mais um episódio do DesWeb, um podcast em português sobre design e desenvolvimento web. Este é o 22º episódio que gravamos junto com o Ricardo Correia e com a Ana Sampaio. Boa noite a ambos. Boa noite. Para além disso, também temos outra série em paralelo sobre agências web pelo mundo, onde já entrevistamos pessoas dos Estados Unidos, Reino Unido e daqui de Portugal. Mas hoje estamos com a Mafalda Sequeira e Tiago Machado, designers que conhecemos o ano passado no WordCamp Porto, onde apresentaram uma sessão intitulada Design Visual e Credibilidade Percepcionada na Web. Obrigado também por falarem connosco hoje. Obrigada. Antes de começarmos, querem apresentar-se? Quem são e o que fazem? Senhoras primeiro. Pronto, ok. Então eu posso falar um bocadinho. Então, o meu background é em design de comunicação. Eu tirei a licenciatura em Belas Artes, aqui de Lisboa, e depois fiz o mestrado em Design de Comunicação e Novos Média. Foi onde conheci o Tiago e onde tivemos a desenvolver a nossa dissertação. Ora, eu comecei a trabalhar para a web cerca de 2013, um bocadinho antes, se calhar, mais a nível de como freelancer e mais em casa. Portanto, eu, quando comecei a procura de trabalho, tendo saído da licenciatura em Design de Comunicação, que era muito mais voltado para print, deparei-me com o problema que todas as ofertas que eu via para design gráfico eram muito mal remuneradas e eram tudo estágios. E depois via ofertas para web que já eram muito mais convidativas. Então, andei alguns meses à procura de trabalho, mas depois decidi, pronto, olha, tenho que me render e tenho mesmo que passar a trabalhar para a web. E fechei-me em casa durante 2 semanas, tipo, ver tutoriais da Lynda.com na altura, a ir procurar coisas no Stack Overflow. E depois, a partir daí, comecei a desenvolver pequeninos sites. Na altura, a minha tia estava a trabalhar num coral em Setúbal, eu desenvolvi o site para eles e foi, tipo, o meu primeiro projeto em que consegui brincar um bocadinho com HTML, CSS, um bocadinho PHP também na altura. E depois consegui arranjar trabalho numa agência, que é a Secure PC, que eles tanto trabalhavam como agência, tendo clientes principalmente francófonos, portanto, muito mais da Suíça e França, principalmente. E depois tinham um produto deles, que é a Secure Box, que é uma drive que também permite que se vá buscar automaticamente documentos a Amazon e eBay da vida, para as pessoas poderem ter os documentos todos juntos na própria drive. Pronto, e depois disso, em 2015... fui trabalhar para a Landing Jobs, que é uma empresa de recrutamento na Europa, mas que está baseada aqui em Lisboa, e saí da Landing Jobs há coisa de mês e meio. Neste momento, aquilo que eu estou a fazer é estou a fazer mentoria remotamente para os Estados Unidos, para um curso que é o Design Lab. Estou a dar umas aulas para a Levagon, que é uma escola de Ruby aqui em Lisboa, mas que existe um pouco por todo o mundo, portanto eu dou aulas de front-end. Estou também a dar umas aulas na Edit, uma escola de design aqui em Lisboa, e pronto, temos a pós-graduação na Faculdade de Belas Artes, que nós criámos no final de 2015. Mas se calhar o Tiago fala um bocadinho melhor sobre isso. Ok. Pronto, vocês já me apresentaram, o meu nome é Tiago Machado. Eu sou responsável pela equipa de design e multimédia no Instituto Superior Técnico. Giro uma equipa de cerca de 10, 11 pessoas que estão responsáveis por muita coisa, mas acima de tudo pela materialização de tudo o que é comunicação institucional para meios físicos e digitais, assim, de uma forma muito alargada. Também, como a Mafalda disse, estamos a coordenar e damos aulas na pós-graduação em Digital Experience Design na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, onde tiramos também o nosso mestrado, que foi o driver para aquela talk que nós demos no WordCamp, lá no Porto. Para além disso, estou também a fazer agora um doutoramento, também na Faculdade de Belas Artes, é um doutoramento em Belas Artes, mas com especialização em Design de Comunicação. Assim, e eu comecei a trabalhar para a web talvez à volta de 2005, 2006, e tenho vindo a especializar cada vez mais desde aí. Sempre fui um profissional muito multidisciplinar. Eu tive mesmo imenso prazer de trabalhar para os dois meios. Portanto, não não gosto de me considerar especificamente um web designer, um UX designer, ou um designer editorial. Assim, gosto honestamente de intervir em vários tipos de artefactos para vários meios. Mas tenho que confessar que tenho um carinho e um interesse especial por produtos digitais. Sim, de uma forma muito global é isto. Muito bem. E querem falar-nos então desse estudo que vocês apresentaram? Há vários anos atrás eu li, penso que, já não sei se foi no Design of Everyday Things ou no Emotion Design do Don Norman, a expressão que as coisas bonitas funcionam melhor. Foi também um bocadinho atrás disso que vocês foram, da validação dessa ideia? Sim, sem dúvida. Isso foi um estudo que nós encontramos de 1972, que é escrito por um senhor com o apelido Dion. E ele conduziu um estudo com uma série de participantes em que ele apresentava fotografias de pessoas e depois perguntava-lhes o quão bem-sucedidas na vida em que eles achavam que essas pessoas eram. E aquilo que o estudo concluiu é que as pessoas mais bonitas tendem a ser mais bem-sucedidas na vida, ter melhores casamentos, ter um melhor emprego. Na regra geral, são mais felizes do que pessoas que são feias, vá, digamos assim. E isto pode ser, de certa maneira, também replicado para aquilo que acontece na web. Aliás, em tudo na vida. Quer dizer, nós temos um livro que tem uma capa que é horrorosa, nós não tendemos a comprá-lo. Designers têm muito o hábito de comprar um livro pela capa. Também é uma questão de cultura. Mas acho que todos nós fazemos isso um bocadinho, uns mais que outros. E agora na web a coisa é principalmente gritante, tendo em conta a quantidade enorme de informação que existe. Portanto, nós temos que ser muito seletivos em relação àquilo que olhamos, àquilo que lemos. Porque há mesmo muita, muita oferta. Agora imaginemos, nós estamos a fazer uma pesquisa no Google, abrimos um site, e o site está cheio de GIFs animados e corações e coisas a pescar, e nós queremos, oi, espera lá, medo, deixa-me voltar para trás, deixa-me procurar outra referência qualquer, não era isto que eu estava à procura. E nós conseguimos fazer uma decisão em tão pouco tempo quanto 0.3 segundos. Isto segundo alguns estudos. E foi aí que nós nos baseámos. Portanto, aquilo que nós acabámos de fazer e o nosso estudo foi, nós pegámos numa seleção de páginas do web, tivemos que dividir o estudo em dois. Portanto, eu estive a tratar de sites de saúde, muito mais ligados a hospitais e clínicas, e o Tiago esteve a tratar de sites de educação, tanto de universidades e faculdades. Isto porquê? Porque a apresentação visual dos sites varia consoante o tema. Portanto, não podemos olhar para eles como um todo e julgá-los da mesma maneira. Enquanto que eu, se calhar, estou à espera num site de saúde ver uma comunicação muito mais sóbria, ver a utilização da cor azul ou cor verde, ver fotografias institucionais. Quando eu estou a ver um site de crianças, a história é completamente diferente. Quero ver cores, quero ver crianças a sorrir, é completamente diferente. Portanto, aquilo que nós começámos por fazer foi, nós fizemos então essa seleção de páginas web, tivemos uma validação por parte de especialistas na área, que nos foram validar se as nossas escolhas eram válidas ou não. Portanto, nós escolhemos três sites maus e três sites bons, o que eles fizeram foram validar essas escolhas, e depois começámos a fazer testes com utilizadores. Então, o que nós fazíamos era, apresentávamos a página em 0.3 segundos, Não, eram 3 segundos. Eu sei que era uma quantidade de tempo bastante curta. E depois de verem durante esse flash do site, tinham que responder perguntas acerca da credibilidade do site e acerca do aspecto visual. Portanto, tentarmos perceber quantas pessoas tinham gostado do aspecto visual e quantas pessoas achavam que o site era credível. E aquilo que descobrimos é que havia uma correlação bastante bastante vincada entre a percepção de credibilidade do site e o design visual. Portanto, quanto melhor fosse o design visual, maior era a percepção de credibilidade. Queres continuar, Tiago? Lá também tu um bocadinho de tua perspectiva? Sim, quer dizer, de uma forma global é aquilo que eu me falo disso. Nós partimos para este estudo de dois pressupostos. Um deles de que as pessoas julgam os livros pelas suas capas e o outro também de que o que é bonito é bom, que é um bocado um resumo desse tal livro que a Mafalda mencionou, da Dion. E então, basicamente, nós quisemos ir perceber se realmente isso se aplicava também à web, se as pessoas atribuíam credibilidade a um site ou com base no, na sua aparência visual. Portanto, fomos antes de mais, vamos tentar primeiro delimitar o que era design visual, o que era credibilidade, como é que a credibilidade era composta, e nós percebemos que a credibilidade depois era composta aí por duas dimensões, que era a fiabilidade e a competência, e essas duas constituíam a credibilidade. Portanto, aquilo que nós fomos tentar fazer foi, como fala disso, selecionar primeiro pegamos uma amostra gigantesca de sites e fomos tentando reduzir aquilo, validar com especialistas a amostra e ir reduzindo até termos só três casos de estudo, aliás, seis casos de estudo, três que nós considerávamos bons em termos de design visual e três que nós considerávamos maus em termos de design visual e que também tinham sido obviamente validados por especialistas, e depois aí sim fomos buscar resultados. Também podemos falar aqui um bocadinho a nível, eu estava-me a lembrar de uma questão também que não mencionei, que é importante, que é a nível dos vários tipos de credibilidade. Estávamos aqui a falar a nível da importância do design visual para a percepção de credibilidade, mas não explicámos muito bem que existem aqui vários níveis de credibilidade. Portanto, a parte do design visual é só a primeira camada, que é chamada credibilidade superficial, que é quando eu não conheço a fonte do site, portanto eu não sei quem é que produziu aquele site, eu tenho tendência a avaliá-lo através de critérios visuais. Portanto, existem vários tipos de credibilidade. Há a credibilidade presumida, que tem como base suposições pessoais, portanto, são coisas que eu acho que já sei. Portanto, eu acho que um vendedor de carros não é uma pessoa credível porque eles tendem a enganar pessoas, isto é a minha assunção. Há a credibilidade reputada, que tem a ver com o prestígio das fontes, portanto, um autor conhecido já é uma fonte credível, ou uma marca, portanto, uma marca, um autor acaba por ser uma marca. A credibilidade adquirida já tem a ver com experiências continuadas, portanto, se eu vou a um restaurante, sempre fui a um restaurante durante toda a minha vida e sempre me trataram bem, eu vou acreditar neles e vou achar que me vão continuar a tratar bem. Se calha um dia que eu sou maltratada, sou mal atendida, tenho uma má experiência, a minha credibilidade para voltar ao nível que estava anteriormente vai demorar muito tempo. E essa, basta nós pensarmos também em experiências próprias que nós tenhamos. Se tivermos uma má experiência num determinado sítio, nossa tendência é que nós não vamos voltar lá. E é a mesma coisa no web, e daí é ser tão importante a questão de ter uma experiência boa, continuada, e atentar na experiência do utilizador. Sim, já agora só aqui também uma pequena chega. Pronto, nós obviamente focámos-nos em credibilidade superficial, tem a ver com as primeiras impressões, não é? E alguns dos estudos diziam que um utilizador conseguia fazer a avaliação do site até havia um estudo que dizia inclusive que alguém conseguia distinguir ou atribuir credibilidade a um site ou não com base numa visualização de apenas 50 milissegundos, o que é um piscar de olhos. Pronto, nós depois tivemos a fazer obviamente um estudo bastante aprofundado e percebemos que várias fontes mencionavam que 3 segundos era o tempo médio de análise apenas para a componente visual. Outra das coisas que nós percebemos também foi que não eram só os componentes visuais, como a grelha, a cor, a tipografia que tinham impacto, mas bastava haver uma ou duas palavras que as pessoas reconhecessem mal em um site assim, num segundo ou dois, e isso já ia ter um impacto na percepção de credibilidade que elas tinham do próprio site. Então o que é que nós fizemos? Nós pegamos nos sites que usamos para casos de estudo e traduzimos todos para finlandês. Porquê finlandês? Acima de tudo porque é verosímil, ou seja, se nós traduzíssemos aquilo para cirílico, por exemplo, alguém que abrisse um site e nós fizemos testes com utilizadores portugueses, eles iriam estranhar o alfabeto, não é? Com o finlandês, eles usam o alfabeto latino, mas não se consegue perceber absolutamente nada. Aquilo é como se fosse latim. Mas é a construção das palavras é completamente diferente da nossa. Pronto, e só aqui sim, também sim. Uma questão importante a nível da importância de nós conseguirmos avaliar sites para a web é, para além de nós termos uma quantidade de informação enorme, as pessoas, é uma série de estudos em que as pessoas dizem que costumam ver os termos e condições de um site antes de começarem a utilizar um determinado serviço. Nós sabemos que é mentira, ninguém lê nada, toda a gente passa isso à frente. Portanto, as pessoas acabam mesmo por, muitas vezes, confiar em critérios mais superficiais como a parte visual. E não há legislação nenhuma que possa simplesmente ver que há um site que tem informação que não é fidedigna, que está a enganar pessoas e mandá-lo abaixo. Não podem fazer isso. Há um exemplo gritante disto mesmo, que é um medicamento falso que lançaram online, que promete que é a resposta para sida, hepatite A, B, C, malária, herpes, cancro e muitas mais doenças que as pessoas têm. Ora, o que é que este medicamento faz? O que é que ele é, basicamente? Ele é uma lexívia semi-industrial, portanto, que é enviada como pó para as pessoas, que devem depois misturar com ácido cítrico, portanto um sumo de limão, e misturam, tomam, e supostamente deve curá-las tudo e mais alguma coisa. Já houve casos de morte. Pois era isso que eu ia dizer. Ou isso ou morrem e pronto, fica resolvido. Sim, é daquelas coisas... Ah, sim, credibilidade no web é importante, mas é importante ao ponto de uma pessoa conseguir poder acreditar num site que lhe parece credível, faz aquilo que o site diz e pode ter consequências ao ponto de serem fatais. Sim, mas até há uma série de piadas sobre a informação de saúde na web, porque basicamente quando alguém está com uma dor de costas e vai à web procurar, descobre que tem sida, cancro e... Há hipocondria... E depois há a cyberchondria, que tem a ver com quando vamos à procura de estou com uma dor de cabeça, vamos logo aparecer, tens cancro, estás com... Onde experimentar fazer uma pesquisa, pá, quando com uma dor qualquer assim mais estranha, mais anormal, vocês vão fazer uma pesquisa, vocês vão ver que de repente é logo ou tem sido ou tem cancro, é ridículo. Então, e após esse levantamento, essa análise, chegaram a um conjunto de recomendações, sim, / conclusões? Sim. Era nisso que ia ficar agora. Pronto, é assim, portanto, os nossos resultados, tanto no meu caso aplicados em instituições de ensino superior e no caso da Mafalda aplicados a websites de saúde, nós conseguimos perceber que a pontuação que as pessoas davam à componente de design visual e a valoração que as pessoas davam à credibilidade percepcionada era muito semelhante. Portanto, imaginem que eu tenho aqui, por exemplo, um exemplo à minha frente, um dos websites teve uma pontuação de uma escala de 1 a 5, teve 3.9 no design visual e teve 3.96 na credibilidade percepcionada, e todos os outros dois exemplos de design visual estão, a valoração de design visual e credibilidade percepcionada estão par a par e são altas. E depois nos websites com uma aparência visual acontece exatamente a mesma coisa, têm pontuações mais baixas a nível de design visual e também têm pontuações mais baixas a nível de credibilidade, mas depois, há uma coisa engraçada que é, nota-se que as pessoas tendem a perdoar um bocadinho a má aparência do site, ou seja, dão-lhes uma pontuação abaixo do que deram aos sites com boa aparência visual, mas tende a haver uma diferença um bocadinho maior entre a pontuação do design visual e da credibilidade percepcionada. Em termos depois de conclusões, conseguiu-se perceber que de facto existe uma correlação forte entre o design visual e a credibilidade percepcionada. Sim, e eu posso falar aqui um bocadinho também, mais a nível de, portanto, critérios e recomendações muito mais pragmáticas para quando se forem desenvolver sites. Portanto, aquilo que nós descobrimos é que as pessoas ao olharem para um site por um período de tempo muito curtinho, as primeiras coisas que as pessoas reparam são imagens. A imagem é uma coisa extremamente importante num site. E eu estava a fazer o meu estudo sobre sites de saúde. Tinha um site que tinha uma máquina, tinha um aspecto super avançado e super creepy logo na entrada do site. Tinha outra página que tinha fotografias de médicos. Ora, adivinha qual é que tinha a melhor percepção de credibilidade? Era sem dúvida aquilo que tinha fotografias de pessoas. Portanto, as pessoas querem que os sites também tenham um lado mais humano. Portanto, devem ter alguns sites de pessoas. Agora, também depende da área, como é óbvio. Portanto, aqui a nível de critérios, mais a nível de dicas para quem queira desenvolver um site, portanto, é o apelo visual, fator atrativo, portanto, o site deverá ter uma aparência profissional. Muito mais uma aparência profissional do que corporativa. Portanto, há que haver aqui um bom equilíbrio. Nem demasiado fria, mas também não é preciso agora começarmos a encher aquilo cheio de fotografias por todo o lado. Tem que haver aqui algum equilíbrio. Depois, a nível de usabilidade, portanto, tornar o site de uma utilização mais fácil e intuitiva. A nível de navegação, portanto, o site deverá ter umas barras de menu mais simples. Os sites mais extensos deverão ter um sitemap, um mapa de navegação. Deverão restringir-se o número de escolhas dadas ao utilizador, no máximo de 4 a 5, a nível de navegação. Alguns sites vão até 7. Agora, depende muito dos sites, depende muito da quantidade de informação que nós esperamos ver no próprio site. E sim, não muito mais do que 7. Sim, mas estamos a falar, pronto, de primeiro nível. Sim, de primeiro nível, sem dúvida, na barra de navegação principal. Mas a nível de layout, devemos permitir com que o utilizador consiga distinguir as várias áreas, conseguir navegar de modo intuitivo sem se sentir confuso ou à deriva. Devemos também ter um bom espaço em branco, portanto, não sobrecarregar a página com conteúdo. Vamos deixar o conteúdo respirar, vamos deixar o utilizador também respirar através do conteúdo. Vamos atentar à cor. E a cor tem impacto não só em relação à seriedade do próprio site, mas também em relação ao tom de voz do site e facilita a leitura. Portanto, ajuda-nos também a orientar na página. E algumas recomendações interessantes. Agora, isto aqui é muito mais a nível de sites de saúde, portanto, isto não dá para generalizar, mas para sites de saúde, a cor de fundo do site deverá ser preferencialmente clara. Não se devem usar mais do que 4 cores para o texto na página. Devemos atentar ao contraste entre a cor do texto e o background, portanto, para facilitar a leitura. E a nível de saturação, esta é uma recomendação engraçada, portanto, eu apanhei isto em vários artigos, a melhor solução é conjugar uma cor dominante bastante saturada com uma cor secundária menos saturada. Isto também para não haver muitas cores gritantes na própria página. E depois, a nível de elementos não textuais, a recomendação que posso dar aqui é: o número deverá ser reduzido, mais a nível também para não sobrecarregar a página a nível de peso. Portanto, nós aqui quando falamos, a parte visual tem impacto, não esquecer também que o tempo de loading do site também vai ter impacto sobre a experiência. Se o meu site demorar muito tempo a fazer loading, eu também não vou continuar no site. Por isso é que cada vez mais agora se vê em sites em que quando entramos, temos um placeholder de conteúdo, como por exemplo o Facebook. Dá a sensação que o site é muito mais rápido a fazer o loading do que aquilo que realmente é. Portanto, eles aparecem, quando nós entramos no Facebook, os posts já têm um retângulozinho cinzento a fazer de imagem, já têm linhas a fazer de texto, e só depois disso é que o conteúdo de posts de amigos ou de conhecidos é que aparece lá. Há vários sites que fazem isso. Desculpa estar a interromper. E no vosso estudo levaram em conta a performance do website e o impacto do tempo de carregamento? Não, e vou-te dizer porquê. Porque nós, como tivemos que traduzir os sites todos para finlandês, nós tivemos que fazer download dos sites, traduzi-los todos para finlandês, e nós, as pessoas quando fizeram o teste, estavam a fazer o teste, mas com os sites numa máquina, estavam a consultar os sites localmente. Portanto, não havia aí o impacto, porque aquilo já estava em caixa até. Ou seja, era imediato. A pessoa quando clicava num link de site 1, o site, aquilo tinha uma janela de transição para as pessoas focarem o olhar no centro do ecrã, e passado, já não sei se eram 1 ou 2 segundos, aparecia logo o site. E as pessoas tinham 3 segundos para olhar para o site e depois avaliá-lo, segundo um conjunto de critérios. Portanto, aí não havia, a velocidade do site não era um fator assim medido. Sim, pois aqui mais também, desculpa, ias dizer alguma coisa, Vitor? Não. Sim, é ligado. Ainda coloquei esta questão porque muitas vezes existe no desenvolvimento de websites, não é? Muitas vezes existe a questão de ter que existir algum trade-off entre o design e a velocidade de carregamento. Não é possível garantir uma performance ideal com algumas opções que possam ser tomadas no design. Tendo em conta essa situação, o que eu ia questionar é se tinham dados que pudessem indicar que mesmo considerando um tempo de carregamento mais longo e que possa demorar em vez de 1 segundo, 3 segundos, por exemplo, se um bom design iria compensar essa lentidão no carregamento ou não. Olha, posso dar aqui um bom design, ok, eu sei que nós estamos sempre aqui a pensar muito mais na componente visual, pá, mas um bom projeto, um bom resultado é sempre um trade-off, entre a velocidade do website, a aparência dele, o tamanho das imagens, pá, portanto é assim, eu acho que um bom site ele terá sempre ter carregamento, tempos de carregamento relativamente baixos. E eu ainda estive a ler um estudo que dizia que os utilizadores, eu já não lembro com que situação é que eles comparavam, mas eles diziam que em mobile, esperar, estar à espera que um site carregasse gerava um stress imenso nas pessoas. Portanto é assim, aquilo que eu posso dizer é que há taxas de abandono muito, muito, muito grandes, e vocês têm estudos sobre isso, que se um site em 2 ou 3 segundos ele não abre, pá, vocês fecham aquilo e voltam para trás. As pessoas às vezes nem pensam muito, muito nisso, mas nós quando fazemos navegação na web estamos à espera que as coisas sejam imediatas. Se estamos, ainda por cima, se tivermos uma ligação rápida e estamos habituados a que um site seja carregado logo num segundo ou que os primeiros elementos comecem a ser renderizados dentro de um segundo ou segundo e meio depois de carregarmos um link. Carregamos, esperamos 1, 2, 3 segundos, aquilo nunca mais carrega, nós fechamos e vamos à nossa vida. Sim, é mesmo muito, muito rápido. Nós hoje em dia queremos, é tudo de rápido consumo, se pensarmos nisso. Por isso é que cada vez também vemos uma tendência para a nível de informação textual, parece que é tudo clickbait. É tudo feito para nós clicarmos e conseguirmos o mais rapidamente possível. Depois também há estudos que dizem que, plataformas como o Medium, que também que as pessoas tendem a ler mais do que se for um Facebook, tem só pouco texto. É uma coisa ainda a ser explorada, mas qualquer das maneiras, tanto isso também não foi o foco do nosso estudo. Nós, a nível de parte de credibilidade superficial, mais a nível visual, estamos muito mais confortáveis a falar em nível de referências. Mas, de facto, há uma série de critérios que nós podemos falar aqui a nível de como melhorar a aparência visual, tanto a questão do texto, poder escolher uma boa família tipográfica, ter um bom tamanho de texto, normalmente é 16 pixels o mínimo para corpo de texto, ter um bom equilíbrio entre texto e imagem, nem demasiadas imagens, nem demasiado texto logo à partida. Há algumas estratégias que podem ser tidas a nível do carregamento das imagens. Há aqui alguns autores que dão como dica colocar o texto antes de imagens, que é para que enquanto a imagem está a fazer o loading, aparecer logo o texto, ou seja, o site não estar vazio. Pronto, a nível de publicidade, tanto o anúncio, normalmente dá uma conotação negativa aos sites, é preciso ter um bocado de cuidado com isso. E cada vez mais eu noto uma tendência de os anúncios se misturarem com o conteúdo, e às vezes já não percebemos muito bem o que é conteúdo, o que é realmente um anúncio, e isso é mau para o utilizador e isso cria uma relação de desconfiança. Eu cliquei ali e não estava à espera de ir para um anúncio, para outra página, eu estava à espera de continuar no próprio site. E a mesma coisa com os pop-ups. Os pop-ups hoje em dia já não são tão frequentes, acho que antes era muito pior. E a questão da marca, portanto a marca, a presença do logo deve estar em todas as páginas e deverá ser um símbolo de um stamp de qualidade. Estás a falar aqui de uma série de receitas para um bom design no website e são receitas que são relativamente conhecidas e com a maioria dos web designers com certeza já deu estudos, artigos, etc., onde são sugeridas essas mesmas receitas. Como toda a gente está a aplicar estas receitas como designers, isso não vos assusta um pouco? Se o design vai ser sempre semelhante em todos os websites? Atenção, isto são... Primeiro, nós não temos aqui de longe nenhuma intenção de estar a fornecer receitas. Isto são um bocadinho boas práticas que nós identificamos no estudo, ou seja, vários autores falavam destas abordagens destas componentes para que os websites fossem considerados bons websites do ponto de vista de design, mas não queremos de todo estar aqui a apresentar uma receita. Agora, aquilo que tu falas cá também são um bocadinho padrões, não é? Padrões de design que se vão desenvolvendo, tanto a nível de interação como a nível de design visual, e é assim, é incontornável. A web é um meio global. Ainda há pouco estava a discutir com alguém essa questão de antigamente nas belas artes vocês tinham expressões locais e, por exemplo, na arquitetura também ainda é muito comum vocês têm expressões bastante distintas consoante a localização geográfica, e de facto na web vê-se uma homogeneização dos websites. Aliás, no salvo erro foi na Smashing Conference em Barcelona do ano passado, que alguém estava a brincar e mostrou um slide com dois websites e perguntou, acho que aquilo que é no Twitter, então qual destes tipos de websites é que vocês estão a fazer, o A ou o B? Porque de facto neste momento há uma homogeneização, uma harmonização tão grande que... Também vem um bocadinho por necessidade, não é? Porque lá está, também, acho que tem muito a ver com a rapidez com que nós consumimos informação hoje em dia, em que se não conseguimos navegar num site, a não ser que a proposta de valor seja realmente muito alta, seja um serviço que nós já estamos habituados a utilizar, etc., e companhia, não haja mais nenhum competidor que consiga oferecer a mesma coisa, nós temos uma tendência a desistir. Não conseguimos navegar, nós desistimos e vamos para outro sítio. E daí também a questão de ver estas receitas, de certo modo, portanto, os padrões de interação. Mas eu percebo perfeitamente aquilo que estás a dizer e por acaso foi um assunto em que eu já pensei. Uma das fases da história da arte e da história do design que eu mais gosto é a altura do futurismo e do modernismo, em que houve uma explosão de expressões e de formas de encarar o design, com a parte dos futuristas, aquelas experiências com poemas visuais e tudo mais, tinha soluções visuais super interessantes. E eu acho que isso agora no web se perdeu e voltámos um bocado mais ao Swiss Graphic Design, que é muito mais sóbrio, muito mais reto. Mas deixa-me só acrescentar aqui uma questão, a fala que era, para além da questão da velocidade no consumo, também parece que essa questão de estamos todos a fazer o site do tipo A, do tipo B, também é um bocadinho pela velocidade exigida para a concretização desses projetos. E portanto, o tempo para exploração e para fazer coisas completamente diferentes também é menor. Sim, mas se repararem também, por exemplo, o aparecimento de frameworks veio ter um impacto gigantesco também, quer dizer, se vocês pensarem em Bootstrap, eu não sei quais são os dados neste momento, mas quer dizer, Bootstrap, Foundation, só assim duas das mais conhecidas que me estão a virar a cabeça, tiveram um impacto gigantesco, quer dizer, havia muita gente sem grandes competências a nível de design visual, a nível de interação. Uma quantidade gigantesca de developers que de repente tiveram ferramentas para conseguirem construir excelentes produtos digitais sem terem grandes noções de design de interação, design visual, e eu acho que isso também gerou um bocadinho essa homogeneização, vá. Mas sim, sem dúvida, a velocidade que se produz em projetos hoje em dia É completamente desafiante. E eu acho engraçado, eu faço mentoria com alunos de Design Lab, que estão nos Estados Unidos, e eles têm um curso está extremamente bem estruturado, e eles passam pelas várias fases do processo de design, fazem a parte da pesquisa inicial, fazem entrevistas, está a coisa toda bem feitinha, e depois perguntam-me, costumas fazer isto, costumas fazer aquilo, e eu digo, olha, não, também depende do projeto, se for um projeto muito grande, se calhar. Mas normalmente os projetos que eu tenho que fazer são projetos muito mais curtos. Portanto, olha, acabo por atalhar. Corto nisto, nisto, nisto e naquilo. Eu tenho uma amiga que é UX designer. Portanto, normalmente um UX designer faz a parte de... Que também depende da definição para cada pessoa. Mas, na minha percepção, o UX designer normalmente trata desde a parte de pesquisa até a parte de design e interação. Portanto, acaba por fazer uns wireframes muito... De baixa fidelidade do website. Onde não acrescenta imagens, não acrescenta cor. E ela... não faz normalmente a parte de pesquisa para além de uma pesquisa, de uma análise de concorrência, porque ela trabalha numa agência e a agência não vende essa parte do projeto aos clientes, porque isso era um custo acrescido e eles querem reduzir nos custos. Portanto, chegamos ao cúmulo de uma pessoa que supostamente aquilo que ela se devia especializar é fazer a pesquisa, não está a fazer porque não há tempo para isso. E fala-se cada vez mais a parte da importância de fazer pesquisa com utilizadores e tudo mais, e há realmente mais sensibilização para isso e há cada vez mais modos de o fazer, mas acaba por se atalhar muito, porque não há tempo para fazer tudo e mais alguma coisa, temos que mesmo saltar fases do processo. Sim, nota-se que práticas um bocadinho mais corretas, entre aspas, são implementadas em grandes empresas. Assim, quando se começa a olhar para Google, Facebooks, quer dizer, têm equipas gigantescas e completamente focadas nas várias fases do processo e estão constantemente a iterar os produtos. Quando se começa a olhar para equipas mais pequenas é muito raro. Aliás, vêm-se imensas equipas, mesmo de produtos digitais a nível nacional, que às vezes têm um designer para dar suporte a todo o produto. Quer dizer, é completamente impossível. Não é impossível, é um bocado difícil. Sim, é bastante difícil, vá. Sendo que, pronto, também não, para fazer muito desse trabalho não tem de ser alguém necessariamente com formação em design. De todo, quer dizer. Agora, é verdade é que eu ainda não vejo que seja uma prática assim tão distribuída e integrada nos processos de trabalho da generalidade das agências, e, mas tenho noção de que estão cada vez mais a dar valor a essa componente do projeto. Malta, voltando aqui ao, ao assunto da credibilidade do site, voltando ao vosso estudo, acham que é possível criar métricas concretas e mesuráveis para avaliar a credibilidade de um site? Já pensaram nisso? Se calhar um pequeno à parte que se calhar nós não fizemos, a credibilidade não é algo que existe e que possa ser mensurável, uma componente, um objeto. A credibilidade é uma, nós temos uma percepção, não é? E como qualquer percepção é subjetiva. Portanto, mas sim, já pensamos no desenvolvimento, no framework que pudesse ajudar com base numa série de critérios a desenvolver, a dar pontuação à credibilidade dos sites. Até existem alguns projetos como o Trustpilot, por exemplo, na web. Eu confesso que nunca dei muita atenção a esse projeto, mas sei que ele existe. Eu imaginaria isso até integrado em algoritmos de SEO, não é? Vocês têm que contactar alguém da Google, da equipa da SEO, e falar-vos do vosso projeto. Mas é complexo, porque para já nós temos vários tipos de sites, não é? E para cada tipo de site há vários tipos de critérios visuais que podem ser diferentes, tanto a nível de cor, como a nível de fotografia, a nível da apresentação, mesmo a própria estrutura do site pode ser completamente diferente. A nível de SEO, para eles podiam eventualmente identificar a estrutura do site, se o site estiver bem feito. Mas já agora, desculpa-me interromper, eu acho que eles já inferem isto, não necessariamente através de critérios visuais, mas eles têm dados muito mais ricos do que isso para conseguirem perceber o que sites é que têm ou não valor e impacto junto dos utilizadores. E atenção, o nosso estudo também não é de todo pioneiro na área, porque vocês têm, por exemplo, em Stanford o Persuasive Lab do BJ Fogg, que é um autor que esteve a estudar estas temáticas, estuda acima de tudo a persuasão na web, e ele foi um dos grandes professores do estudo na área da credibilidade online, e foi um dos autores nos quais nós mais nos baseamos para o estudo. Portanto, não é todo novo. O estudo é novo no contexto português, isso sim. É aplicado à área da saúde, até já existiam alguns exemplos a nível internacional. Aplicado à área especificamente de instituições de ensino superior, não. Desse ponto de vista foi pioneiro. Não vimos nenhum estudo que tivesse feito aquilo que nós fizemos, que foi basicamente tentar separar a componente textual da componente visual dos sites para a avaliação. Portanto, desse ponto de vista, O estudo é inovador, mas o Google e qualquer outro motor de busca já tem, por certo, não da mesma forma, obviamente, nós também falamos aqui de quatro tipos de credibilidade online, não é? E nós focamos apenas na credibilidade superficial, mas quer dizer, o Google, se vê que tem 10 mil utilizadores que entram num site, ficam lá um segundo e saem, quer dizer, eles conseguem perceber que aquele site não, tem problemas, seja eles de credibilidade visual, seja eles de usabilidade. Ao Google, o que lhes interessa é basicamente darem os resultados mais adequados, consoante um número de critérios, não é? Mas sim, eu acho que estes estudos são interessantes e podem ser interessantes para polir estes serviços. Boa, vocês são professores de design e provavelmente a vossa formação em design de comunicação terá sido um bocadinho mais tradicional, não é? Noutras entrevistas onde abordamos este tema, foi focada sempre a importância da formação mais tradicional, e com isso quero dizer o tema das grelhas, a tipografia, entre outros elementos, como sendo a base para o design digital. Vocês concordam com isto? Têm a mesma opinião? 100%. A parte de utilizar uma grelha é extremamente importante. Utilizar uma boa tipografia é fulcral, é logo quase metade do trabalho feito, é escolher uma boa tipografia para um site. Se nós vamos usar uma má tipografia, já é meio caminho andado para não termos uma boa percepção de credibilidade do próprio site. Assim, a parte de ter uma educação tradicional, se é realmente importante ou não. Olha, eu cada vez vejo mais gente hoje em dia a entrar na área do design para a web e o design digital, de áreas que não têm nada a ver com design, que não têm nada a ver com web. Eu tenho alunos que vêm andar da área de faziam próteses para pacientes antes de entrarem na área de design. Nós temos alunos de gestão, temos alunos de marketing, de arte e multimédia, e às vezes o background dos alunos não tem nada a ver com o sucesso deles no curso, para ser sincero, enquanto profissionais. Conhecemos gente com muito talento e que não vinha de áreas de design, e cada vez vejo mais essa tendência, curiosamente. Já agora, pronto, assim, eu acho que, obviamente, que pode ser uma mais-valia, dependendo do tipo de trabalho que o designer está a fazer. Porque, assim, quando falamos em design digital, também é um mundo gigantesco, não é? Podemos ter pessoas que se especializam mais numa determinada fase do projeto, podemos ter pessoas um bocado, podemos ter generalistas que vão a todas e depois também não podem ser especialistas em necessariamente, quer dizer, eles podem ser mais especializados numa parte do projeto, mas aquilo que eu vejo é que, por exemplo, um dos melhores recrutamentos que eu já fiz para a minha equipa no técnico foi de uma pessoa formada em humanidades com o 12º ano que estava a trabalhar numa doméstica. Sim, estava a trabalhar de domésticos. Ele na altura já não estava a trabalhar lá, acho eu, mas o mais curioso é, eu para esse processo de recrutamento tive para aí cerca de 100 candidaturas, a generalidade delas, obviamente, de pessoas licenciadas. Muitas delas até da Faculdade de Belas Artes, e aliás isso foi um dos precursores para nós depois iniciarmos lá o curso, e foi de 100 candidaturas, e eu fiz uma análise antes de obviamente chamar qualquer pessoa para entrevista, chamei duas pessoas desse conjunto de 100, que eram francamente boas em termos de hard skills. Elas eram as duas francamente boas em termos de hard skills. Em termos de soft skills, pronto, deu para perceber que as duas tinham ali alguns problemas, não vou estar a falar disso porque não acho muito correto, mas pronto, eu percebi que em termos de soft skills elas não funcionavam. Portanto, aquilo que acabei por fazer foi ao contrário, fui para o Dribbble, procurar designers que me parecessem ser bastante fortes. Assim, no Dribbble o mais fácil de medir, obviamente, é a componente visual. E encontrei esta pessoa e entretanto chamei-o para uma entrevista, e é uma pessoa que me tem surpreendido ao longo dos... Ele já trabalha na minha equipa há cerca de 2 anos e é das pessoas que mais me surpreendem. Ele entrou na nossa equipa e não sabia sequer mexer. Portanto, ele estava habituado a fazer design para a web, mas ele não fazia design editorial, e hoje em dia se calhar na minha equipa é das pessoas que mais trabalho gráfico está a fazer neste momento também. Portanto, essa história das pessoas terem uma formação formal, nem sempre é válida, não é? É assim, se fosse um médico, eu não ia por aí, honestamente. Eu acho que há algum tipo, um engenheiro civil, se eu não tenho a certeza que ele tem uma excelente base de matemática, ciências básicas, para garantir que a ponte que ele está a construir não vai cair quando tiver 10 caminhões de 5 toneladas lá em cima. Agora, um designer, não sei, também não quero reduzir a importância da formação em design. É importante, obviamente. Não, mas acho que hoje em dia, aqui há uns tempos, agora por acaso já não, mas aqui há uns tempos tinha alguns amigos que tinham acabado de secundário, tinham acabado de faculdade, tinham tirado cursos, não tinham muita saída, e queixavam-se, tinham dificuldade em arranjar emprego, está difícil, etc. e companhia. Eu acho que hoje em dia cada vez temos menos essa desculpa. Temos tanto curso online, nós temos cursos agora como a Linda.com, por exemplo, que aqui há uns anos atrás era bastante caro ter uma subscrição, agora eles têm isso para aí por 15€ por mês e têm conteúdos bastante válidos. Qualquer um hoje em dia que queira, que tenha a motivação, consegue estar em casa, fazer um curso, e consegue, com uma série de dicas que se conseguem encontrar na web, em fóruns, etc., conseguir construir um portfólio e tentar se lançar no mercado. Só uma questão também de saber fazer a coisa. Sim, mas já agora também só aqui um pequeno à parte. Assim, eu acho que as competências técnicas, elas são relativamente fáceis de ganhar. Eu acho que aquilo que é difícil, muitas das vezes, e eu acho que é a mais-valia de um curso um curso superior, é ensinar-nos a pensar e a estruturar o pensamento e a organizar projetos complexos, não é? E processos, porque... E trabalhar em equipa também, não é? Também, lembrar-me. Sem dúvida alguma, mas eu acho que a grande mais-valia, por exemplo, é verdade, não é? É difícil aprender uma linguagem, não é? De código. Mas se nós não tivermos uma boa noção do que é engenharia informática, de como é que se desenvolve um sistema escalável, quer dizer, não é o facto de nós sabermos, dominarmos tecnicamente uma linguagem que faz de nós um excelente... Claro, claro, não, há sempre diferenças, como é óbvio, mas cada vez é mais fácil uma pessoa conseguir começar por si só, mesmo não tendo um background na área. Sim, sim. E o facto de conseguir aprender sozinha também diz muito do caráter da pessoa. Exatamente. Sem dúvida. Sim, sim, sem dúvida. Aliás, eu acho que em Portugal isso é bem patente nesta área. Eu conheci imensa gente que veio de áreas como Sociologia e Arquitetura. Aliás, conhecemos uma pessoa que há uns tempos que trabalhava acima de tudo lógicas de gamification e ele era arquiteto de formação, aliás. Na prática, acho que nem há curso em Portugal neste momento nessa área. De que forma é que um designer digital que está a dar os primeiros passos na área profissional se consegue destacar dos outros, não é? Que conselhos é que vocês dão aos vossos alunos neste sentido? Olha, acho que para qualquer profissional, não só um designer, é extremamente importante construir uma boa base de contactos, ter uma boa network de contactos. Ou seja, nem que seja estar presente em eventos, nem que seja estar lá a dar a cara, mesmo que não fale com ninguém, vai a todas as conferências que existem, as pessoas começam a conhecer, podem até meter conversa com ele. Vai a eventos como nós temos aqui o Break, ou coisas semelhantes, em que é malta a beber umas sujitas, comer uma lasanha, falar uns com os outros. É também sair um bocado de casa. É dar-se a conhecer, basicamente. Mas reparem numa coisa, do nosso ponto de vista, ali na faculdade e na pós-graduação em concreto, uma das componentes que nós mais trabalhamos com os alunos é a componente de comunicação e de apresentação de projeto. Pá, nós partamos de lhes dizer, vocês podem fazer um trabalho fantástico, podem estar aqui semanas a trabalhar num projeto. Se vocês depois, quando têm uma reunião com um cliente e não lhe conseguem muito rapidamente explicar e vender o projeto, pá, aquele esforço foi em vão, porque ele não vai perceber o que é que vocês estão a apresentar, não é? Eu acho que isso é uma mais-valia, isso pode-se traduzir em, obviamente, alguém saber apresentar um projeto numa reunião, em termos de comunicação oral, em termos de postura, mas isso também é válido para a nossa comunicação enquanto o nosso marketing pessoal vá na web. Eu acho que isso é extremamente importante, sabermos, epá, e nem precisa, hoje em dia já quase nem precisamos ter site pessoal, quer dizer, com Behance, com Dribbles, com Mediums. Sim, mas eu lembro-me que das primeiras candidaturas que eu fiz, na altura em que não tinha ainda provavelmente um portfólio em web, portanto o meu portfólio era muito fraquinho, aquilo que eu... A maneira que eu arranjei para me conseguir destacar é introduzir um emoticon no subject do meu e-mail, para ficar destacado em relação a todos os e-mails das candidaturas, e isso resultou, porque eu vi diferenças antes de eu enviar com o emoticon e depois de começar a enviar com o emoticon, e no meu próprio e-mail da apresentação, na minha carta de candidatura, onde falava não só naquilo que eu sabia fazer, naquilo que eu queria começar a fazer e quem eu era, no que é que eu estava interessada, para onde é que eu estava a apontar. Na altura estava a escrever estava a escrever um blogzito, só para me obrigar mesmo a escrever e para estar a fazer a investigação da dissertação na altura, e foi uma das coisas que eu coloquei na minha carta de candidatura. Portanto, é aquela questão de não se cinjam também só por aquilo que é o vosso portfólio, aquilo que são as vossas competências técnicas, tentem mostrar também um bocadinho daquilo que vocês são. O percurso importa imenso. Eu ter uma pessoa que esteve a trabalhar ao mesmo tempo que estava a tirar uma licenciatura, isso pode ser importante para eu também perceber quais é que são as motivações da pessoa, como é que a pessoa funciona, quão trabalhadora é que ela é. Muito bem, queria só introduzir um último tema, a conversa está boa e o tempo vai passando rapidamente. Queria só saber também a vossa opinião em relação a mais uma última questão. De certeza que vocês já se cruzaram com um conceito que está há alguns anos na moda, de que os designers, pelo menos digitais, devem saber programar. Vocês têm algum comentário em relação a isso? Olha, assim, em relação a isso, é que há uns tempos diziam que um designer que soubesse. Primeiro, apá, eu nem sei se lhe chamar o programar, não é? Porque basicamente são linguagens de apresentação, de marcação e apresentação. Portanto, nem sei se consigo meter, chamar-lhe programação, mas pronto, essa parte nem quero discutir. Apá, e aqui há uns tempos diziam que um unicórnio era um designer que programasse. Epá, e entretanto, acho que foi o John Maeda, acho que já falamos dele um bocado. O John Maeda veio dizer: pá, não, para mim um unicórnio é um designer que sabe escrever. Eu cada vez mais concordo com isso, porque de facto, é assim: HTML e CSS, a barreira tecnológica não é grande de todo, de todo. É assim, obviamente que SAS é bastante mais complexo, mas eu não acho, quer dizer. Plain HTML e CSS. Mas não há aqui outra questão, que, desculpa interromper, que é a questão da comunicação. Ou seja, que isto também pode ser um bocadinho dito pelo facto de, ok, então se os designers também sabem programar, depois comunicar com um programador também poderá ser mais fácil. E eu estou a trazer isto porque ainda esta semana ouvi uma entrevista com o Alan Cooper, que é um dos pais da usabilidade também, não é? E que antes disso foi o criador do Visual Basic, não é? Portanto, fez a ligação completa de programação e design. E ele dizia: pá, então e por que razão não vão ser os programadores a saber de design? Não é? E pronto, ou seja, o outro lado da questão. Pá, sim, mas eu digo-te uma coisa: eu acho que o mais importante, às vezes, até do que. A questão da comunicação é fundamental, mas eu acho que é acima de tudo tu saberes quais são as barreiras tecnológicas e o que é possível e o que é que não é possível, muitas das vezes isso vai-te ajudar a produzir um melhor trabalho, não só ao nível de design visual, mas acima de tudo design de interação. Sim, e mais do que isso, olha, eu achei imensa piada isso que estavas a dizer em relação a porque é que não são os developers também a saberem um bocadinho de design. Eu não diria saberem um bocadinho de design, mas sim terem alguma sensibilidade, sem dúvida. Conceitos. Mas terem preocupações a nível de experiência do utilizador. Porque não é só o designer que está aqui a desenhar a experiência do utilizador. Aquilo que o developer faz tem um impacto tremendo. Não só a nível de tempo de carregamento, a nível de como é que a interação está feita, se é mais ou menos subtil. Tem imenso impacto. E eu acho que cada vez mais designers e developers deviam trabalhar juntos. Infelizmente, na maioria dos casos, não é isso que eu verifico. Já trabalhei com developers que realmente gostavam de estar inseridos no processo, e eu acho que cada vez mais os developers também deviam estar inseridos no processo, e os designers também deviam conseguir compreender um bocadinho a estrutura do código. Não é preciso serem extremamente proficientes, mas conseguirem compreender a estrutura, eu acho que isso era importante. Já agora, deixem-me dar só aí mais dois cêntimos. Pronto, assim, eu trabalho no técnico e o gabinete que eu coordeno está integrado na direção de serviços de informática. E, obviamente, como o próprio nome diz, nós somos um bocadinho responsáveis pela infraestrutura informática da escola, seja ela infraestrutura física ou software, não é? Não é necessariamente a minha equipa que está responsável pela componente de software ou de infraestruturas, mas... Nós, obviamente, que trabalhamos de perto todos os dias com essas equipas e nós desenvolvemos imensas peças de software em conjunto, desde um sistema de gestão académica a aplicações iOS e Android e nesta semana publicamos um sistema de ticketing todo desenvolvido internamente e temos estado a fazer um esforço para dar ali uma volta a uma série de processos de trabalho e uma das coisas com as quais a equipa de desenvolvimento concorda plenamente é que designers têm que estar no projeto desde o primeiro minuto e algo que não acontecia até o momento, quer dizer, havia muito eles chegaram a saber e dizerem, olha, já temos aqui isto, precisávamos de um jeitinho. Opá, não há cá jeitinhos, não é? Quer dizer, eles já perceberam que o grande impacto que nós muitas vezes podemos ter num projeto não é necessariamente no final do projeto a pôr lá umas cores e a pensar em algumas componentes de interação depois das coisas já estarem estruturadas, é levarem-nos para os projetos desde o início e fazer as perguntas complicadas. Pá, isto faz sentido? Esta funcionalidade faz sentido? Epá, mas são mesmo estes os vossos é mesmo este o nosso público? São estes os nossos utilizadores principais? Epá, faz algum sentido? Mas as pessoas vão estar a fazer isto num desktop ou vão estar a fazer isto em mobile? E eles já perceberam isso, sem dúvida alguma, que opa, os projetos no arranque têm que ter equipas multidisciplinares, idealmente alguém de infraestrutura, alguém de desenvolvimento e um designer, sem dúvida alguma. Sim, concordo 100%. Bom, agora chegou a altura de pedirmos algumas respostas rápidas para concluirmos. Então, expectativas para os próximos 12 meses a nível do web? Ok, se calhar posso começar eu. Assim, expectativas, opa, aqui pronto, tem-se andado a falar muito de realidade virtual, isto aplicado à web ainda não é necessariamente muito visível. Gostava de ver se realmente isto vai maturar. Eu sei que há aqui também uma barreira tecnológica, porque ainda há a questão do hardware, não é? Ainda não é propriamente acessível, então se pensarmos num Vive, temos de ter um computador construído de propósito para conseguir suportar aquilo. Mas pronto, gostava de perceber nos próximos tempos se de facto a realidade virtual vai conseguir ter algum impacto na web ou não. Realidade aumentada também. E estou muito curioso mesmo, é com blockchain, honestamente. Uhum. Olha, aqui do meu lado, eu normalmente não gosto muito de fazer futurologia, mas aquilo que eu noto aqui a nível de tendências, e aquilo também que eu já referi anteriormente, noto uma tendência para cada vez termos mais pessoas que não têm background nem em design, nem em development, para que começam a trabalhar para a web, porque também se começam a perceber que é uma área que neste momento é extremamente rentável e tem imensa procura de profissionais, não só em design, mas também para desenvolvimento. Malta que muitas vezes não é preciso ser extremamente bom, basta serem medianos e arranjam um emprego num instante. Portanto, é uma tendência que eu vejo, é que cada vez mais gente que não tem background na área que está a começar a entrar. Uhum. Eu não vejo isso como um problema, daqui a pouco o mercado está saturado. Talvez, eu acho que não, talvez não nos próximos 12 meses, mas se calhar depois disso, acho que somos capazes de começar a ter aqui, podemos começar a ter alguns problemas. Em relação a isso, eu também gostava de dar aqui os meus 2 cêntimos, é assim, neste momento, por exemplo, em Silicon Valley, eles estão a absorver, opá, toda a gente que saiba fazer uns wireframes é logo contratado e ganha ordenados altíssimos, porque há uma necessidade gigantesca. Pá, mas a verdade é que é assim, à medida que forem surgindo cada vez mais profissionais, isto vai ficar cada vez mais desafiante, não é? Claro. E as pessoas que têm, obviamente, uma formação mais sólida, que andaram estes anos todos a especializar-se e a desenvolver-se, essas, obviamente, que depois o mercado vai começar aí a peneirar... Excluir, naturalmente, não é? É natural, um processo natural. E qual é que é a app mobile que não dispensariam? Epá, é uma fala, diz lá tu que eu... Sim, nós não vamos variar muito. A minha, no meu caso, é mesmo o e-mail. Eu neste momento estou a desligar tudo quanto são notificações do meu telemóvel, e-mail inclusive, mas o e-mail ainda é aquelas coisas extremamente úteis para mim, para ter no telemóvel, enquanto estou no metro, por exemplo, para poder responder. Eu uso o Polymail, que é uma aplicação que me permite fazer o tracking se a pessoa abriu ou não o meu e-mail, e permite-me também planear para enviar mais tarde, ou para ler mais tarde, marcar como done. É parecido com o inbox, um bocadito mais avançado lá. Ok. Epá, eu fiquei muito triste porque a resposta que eu vos posso dar em relação a essa pergunta é pronto, a app que não dispensaria é o Wunderlist, mas descobri hoje que vou ter que dispensar porque, pelos vistos, a Microsoft vai descontinuá-la. Acho que o projeto... Eles compraram há 2 anos. Sim, então. Sim, foi o Wunderlist foi comprado em 2015 e agora a Microsoft hoje... Quer dizer, eu pelo menos li a notícia hoje. Portanto, vou ter que arranjar uma solução, talvez, eu não sei, ainda tenho que analisar, mas quem sabe, talvez seja tudo isso, que ainda por cima, ou é português ou tem uma grande parte da equipa em Portugal, portanto, pode ser interessante. Mas pronto, o Wunderlist, sem dúvida alguma, eu também trabalho com a Asana, mas o Asana é tipo uma bazuca para aquilo que eu uso o Wunderlist, que é basicamente uma gestão diária de tasks. E qual é que é a ferramenta de produtividade indispensável para o vosso dia-a-dia? No meu caso é o calendário. Eu neste momento, como estou a trabalhar mais a nível, mais como freelancer e dando sessões de mentoria para alunos, é fundamental, porque o meu horário nunca é o mesmo. Portanto, o calendário, sem dúvida, que é aquilo que eu não posso dispensar. Pronto. Epá, isto parece que é falta de imaginação, mas não. Epá, no meu caso também é mesmo o calendário e o calendário conjugado com o Underlist. Quer dizer, ter que gerir uma equipa com tanta gente e com tantos projetos a correr em simultâneo. Termos que coordenar e dar aulas nas Belas Artes e ainda a ter que ir a uma série de conferências por causa de doutoramento. Eu, se não tivesse, se não marcasse tudo no calendário, a minha vida era um vórtex. Calendário. Muito bem. Um podcast ou um livro fundamental? Olha, eu não, confesso que normalmente não ouço muito podcasts, mas há um que eu gosto, que é do Tobias Van Schneider. Ele não fala propriamente sobre design, ele fala sobre áreas paralelas ou simplesmente sobre coisas que ele acha interessante. Ele tem, por exemplo, num dos podcasts, eles falam sobre o Zero Waste Lifestyle, que eu acho que é um tema interessante e que tem sido cada vez mais falado. E ele tem outros assuntos também super interessantes. Eu, por acaso, é um dos que eu gosto mais. Ok. Epá, olhem, honestamente, podcast só o Ten Web. Sim. Epá, pois estou um bocadinho com a Mafalda. Eu conheço algumas pessoas que ouvem podcast de forma recorrente. Epá, eu confesso que não. Epá, às vezes ouvia o Governo Sombra, mas mesmo assim tenho algumas dificuldades em acompanhar. Pá, para mim é difícil estar a ouvir um podcast, eu não posso estar a fazer mais nada porque senão não processo. Aquilo começa a ser ruído de fundo ao final de 2 ou 3 minutos, porque põe-me a fazer outras tarefas. Portanto, às vezes ajuda-me mais tipo ler um artigo, que é uma coisa, ok, eu alogo aqui 5 ou 10 minutos do meu tempo e começo e acabo e fico apressado depois. Mas pronto. Eu talvez, depois um livro fundamental, fundamental de quê, não é? Quer dizer, há tantos livros, há tanta coisa interessante, mas é assim, olhem, para quem quer trabalhar em web, eu acho que um livro fundamental, que é um livro que já tem muitos anos, que é do a meio dos anos 90, foi escrito pelo Kevin Millett e pelo Daryl Sano, que se chama Designing Visual Interfaces, Communication Oriented Techniques. Foi um dos livros base que nós usamos para a dissertação de mestrado. E ele fala de organização visual aplicada em interfaces gráficas. E epá, aquilo são regras básicas, não muda. Aquilo não muda, porque aquilo vai buscar critérios da Gestalt, da organização visual, e isso é igual a. Desde sempre, porque o nosso olho e o nosso cérebro funcionam da mesma forma. Eu gosto muito de uns livros do Paul Arden, são uns livros muito pequeninos, aqueles são um bocadinho mais livros de motivação e quase autoajuda do que outra coisa, mas eu acho que são livros muito interessantes. Eles têm, por exemplo, um que é God Explained in a Taxi Ride, que por acaso até acho que foi o livro dele que vendeu menos, mas eu acho interessantes, são livros muito curtinhos, é o tipo de livro que vocês leem em 15 minutos numa viagem de comboio, mas acho que são livros interessantes para desenjoar um bocado de tanta complexidade do conteúdo na web e nos livros. Acho que são livros interessantes. Muito bem, e uma conferência a não perder nos próximos tempos? Olha, eu vou falar aqui um bocadinho no clichê, mas eu acho que o Web Summit, quer se goste mais ou menos, tem coisas interessantes. Eu confesso que o ano passado fiquei um bocadinho desiludida com a organização, porque havia muita gente para ir ver as conferências e havia muito barulho, mas houve um dia em que eu estava a trabalhar e eu trabalhava com 2 monitores, então tinha um monitor para trabalhar, era o maior, e no mais pequeno estava a ver o Web Summit. E eles tiveram coisas bastante interessantes, tiveram lá um humanoide, que foi brutal. Teve uns quantos bugs durante a apresentação, que tornou a apresentação mais engraçada ainda, mas sem dúvida que é, o Web Summit é a conferência que eu vou, sem dúvida alguma, este ano. Aproveitar enquanto está cá, não é? Pois. As senhoras têm a vantagem de ter um bilhete mais barato. Sim, eu acho que tivesse que pagar tanto quanto vocês, pensava 2 vezes. Epá. Pois, eu em relação ao Web Summit, acho que este ano não me apanham lá. Conferências, olhem, há várias. Rápido, talvez o WordCamp de Lisboa, daqui a nada, não é? Ouvi dizer que vai ter umas talks interessantes. Eu diria que mais para o final do ano, a MirrorConf, em Braga. Foi o ano passado a primeira edição, eu achei interessante. Espero que este ano. Eles este ano vão ter workshops e acho que vão ser bastante interessantes. Para quem, se já tiverem bilhete, eu também, e o XLX é uma conferência incontornável em Portugal nesta área, mas eu acho que estão completamente esgotados os bilhetes. A nível internacional, opa, eu diria tudo o que seja Smashing Conference e Awards Conference vale a pena. Opa, já fui a uma conferência do Awards, já fui a uma conferência da Smashing e para mim foram das melhores conferências que já fui, sem dúvida alguma. E sugestão de um próximo convidado? Olha, eu vou sugerir uma pessoa que normalmente está na penumbra e que normalmente não vai falar muitas vezes em eventos públicos, mas que tem uma cabecinha brutal, que é o Tiago Moreiras, que é Head of Product na Landing Jobs. Ele tem um background extremamente interessante, porque ele tirou Engenharia Informática, ele agora está a trabalhar como Head of Product, onde faz muita gestão também de projetos, e ele está sempre à procura de livros sobre design e sobre áreas complementares. Portanto, ele tem assim um conhecimento bastante transversal e que se torna interessante. Sim. Epá, pois eu teria muita gente para recomendar, mas opá, se calhar recomendava talvez três pessoas que me parecem interessantes pelo tipo de projetos e têm estado envolvidos em tanta coisa interessante. Epá, um deles é o Kwame Ferreira, da Impossible Labs. Eu acho que é uma pessoa extremamente interessante e que poderia dar uma série de chegas muito interessantes. Outro seria eventualmente o Celso Martinho, que já foi responsável pelo SAP e que agora é responsável pela Bright Pixel. E também o Alexandre Barbosa, que é responsável pela Faber Ventures. Pá, são três pessoas que eu acho que a única que nunca ouvi ao vivo ainda foi o Kwame Ferreira, mas já vi uma série de vídeos e entrevistas. Pá, e acho que todos eles têm uma excelente cabeça, são pessoas extremamente interessantes e pronto, também têm assim noções um bocadinho mais alto nível, não é? Não são necessariamente produtivos, são pessoas que normalmente gerem equipas e gerem projetos e pronto, acho que era interessante também ter um bocado a visão deste tipo de profissionais. Muito bem, muito obrigado, Tiago e Mafalda, pela vossa participação no 10 Web. Obrigado a nós. E nós voltamos no próximo mês.